Tudo que era velho se fez novo. E o ontem, hoje já é futuro, irmão. O presente eu vivo pra eternizar o amanhã. Eu vou vivendo ouvindo a voz do coração. Só vou se for ouvindo a voz do coração. Seja bem-vindo. Bem-vindo ao túnel do tempo. Viaje pela minha mente, viva cada cena como se fosse seu presente. O mundo da alucinação, ilusão, perdição. Passo a passo, um passo pra escuridão. Malandro, malandro, veneno, moleque infantil. Na malandragem teve um tempo, era um lobo do covil. Esse fato só lembra quem viu. Aí band, choque, o lance era ibope. Te lançaram umas grife, meteu umas marra nos lock. No apagar da luz, gastava grana preta. No sobe e desce do luar, era muita treta. Moleque, sangue no olho, moleque, veneno do mal. Moleque, instinto selvagem, muito pior que animal. Grana reveria, uma fita todo dia. Eu andava, flutuava por intermédio da seda. Sua mente fechava. Moleque na madrugada, seu semblante maltratado, vários dias acordado, seu corpo bem malhado, vários dias alucinado. Com sua mãe ele implicava, com seu pai discutia, seu ouvido tapava, fazia que não ouvia. Se arrependimento matasse, sua cova cavaria. Essa função nunca mais vou viver lindos dias. Meu mano, meu amigo, não volte atrás, não volte meu mano, atrás. Meu não. Amigo, não, não, não. Meu mano, meu amigo, meu amigo, meu mano, meu amigo, não volte atrás, não volte mano, atrás. Meu não. Amigo, meu amigo, meu mano, meu amigo, meu amigo. Falava alto, se pia cena de assalto. Maratão, jaco de couro, de rei parque no asfalto. Fumou folha de samba e papo quente. Olha o olho desse mano, cor de fogo reluzente. Feroz, perigoso, piolho cabuloso. Apetidão para o crime, espelho pra criminoso. Curso e profissão, jogada ao Léo bandido. Ah, vai se fuder, mano, cuida da sua vida, mano, é tudo comigo. Dinheiro no bolso não traz felicidade, mas na terra dos noia fortalece a viagem. Fumaça, vapor, o chicote estralou. Olhe pro lado e pro outro, ao seu redor quem restou? Somente irmão, pai e mãe, e Deus que sempre te amou. Sua mina, mau apoio, carrega o seu filho. Acorda doidão e vê quem é o inimigo. Quem tu andas, compadre, reflete quem tu és. Tá no pinote rapidinho, pra não bater com as 10. Do castelo de areia ao paulista no CDHU. O tesouro é ver seu filho aos 10 anos ao céu azul. Quem te viu, quem te vê, quem te viu pode dizer. De ponta a ponta, foi espelho e faz escola. Voltar atrás nunca mais, seja digno de vitória. Meu mano, meu amigo, não volte atrás, não volte meu mano, atrás. Meu não. Amigo, não, não, não, não. Mano, meu amigo, meu mano, meu amigo, meu mano, meu amigo, não volte atrás, não volte meu mano, atrás. Meu não. Amigo, meu mano, meu amigo, meu mano, meu amigo. Esses mano ainda é tempo, fulano. A J45, puxa o freio e aperta o cinto. Vida longa pra esses mano aposentado no garimpo. Jair Carneiro da Silva, inexplicável orgulho que sinto. De mano pra mano, sentimento extinto. Daniel X35, a J restaurado. Isso mesmo, rapaz, fé em Deus desse lado. Na fornalha de fogo, o ouro é purificado. Coração é diamante, pode ser lapidado. Que dê um estalo, que dê um estalo. Vida longa pra esses mano do crime aposentado. O que passou, passou, ficou pra trás. Se quer viver lindos dias, segue em frente e vai. Pra Passou, passou, ficou pra trás. Se quer viver lindos dias, segue em frente. Tô restaurado, até o osso lapidado. E vai.